Alice Coltrane. Para além da mundanidade. Programa de Joana Lapa. Coltrane, também conhecida pelo seu nome em sânscrito Turiya Sangeetananda, nasceu a 27 de agosto de 1937 e morreu a 12 de janeiro de 2007. Foi uma intérprete e compositora americana de jazz e, juntamente com Dorothy Ashby, uma das poucas harpistas negras na história do jazz. Thank you. seguiu o caminho da música com o encorajamento do pai e começou a realizar concertos em diversos clubes e bares de Detroit, até se mudar para Paris no final da década de 1950. Estudou música clássica e também jazz com Bud Powell, em Paris, onde trabalhou como pianista de intervalo no Blue Note Jazz Club, em 1960, o mesmo ano em que se casou com Kenny Pancho Hagood e nasceu da ligação uma filha, Michelle. No entanto, o casamento não durou muito tempo. Depois de Kenny ter desenvolvido uma dependência em heroína, Alice foi forçada a regressar para Detroit com a filha. Thank you. Thank you.

Desde 1966 até à morte do marido, a 17 de julho de 1967, de cancro no fígado, juntos envolveram-se numa profunda exploração das musicalidades e espiritualidades de outras culturas, particularmente a indiana, concebendo um singular género de expressão musical que se manifestou nas composições e projetos de John Coltrane, como o álbum A Love Supreme, publicado em 1964. Foi no ano de 1966 que Alice Coltrane substituiu McCoy Tyner como pianista no grupo de John Coltrane. Gravou álbuns e participou em concertos com ele. Em 1967, ela adquiriu uma harpa e retomou o estudo deste cordofone. Continuou a sua carreira musical e a sua procura espiritual, começando a lançar discos como compositora e líder de banda. Suckers. Thank you. Com o passar dos anos, acabou por se direcionar da referência do jazz para um mundo mais cósmico e espiritual. Os álbuns Universal Consciousness e World Galaxy, ambos de 1971, revelam, especialmente no segundo, uma abordagem mais orquestral, com arranjos de cordas exuberantes e harpas em cascata. Até 1973, a sua editora foi a Impulse Records, a mesma de John Coltrane. De 1973 a 1978, publicou principalmente na Warner Brothers Records, até sair do circuito público. O estilo de harpa de Alice era cheio de glissandi e arpejos acentuados, e foi muito inspirada por Dorothy Ashby. No entanto, a sua forma de tocar, mais abstrata, mais atmosférica. Thank you. Love is God's life breath within us. Thank you. De meados da década de 1980 até meados da década de 1990, publicou três cassetes: Divine Songs, em 1987, Infinite Chants, em 1990 e Glorious Chants, em 1995. A etiqueta nova-iorquina Luaca Bop editou uma compilação de temas das suas cassetes na comunidade espiritual, com o título World Spirituality Classics 1, The Ecstatic Music of Alice Coltrane Turiya Sangitananda, em 2017. Alice realizava cerimónias védicas devocionais formais e informais no ashram. Entoou cantos a solo e em grupo. Ela desenvolveu melodias originais a partir de géneros tradicionais e por vezes acompanhou-as com sintetizadores. Thank you. música de Alice Coltrane teve um grande impacto mundial. Resultou numa grande influência para muitos músicos futuros. Alice foi uma das raras arpistas na música jazz e a sua discografia lista cerca de 20 títulos como figura principal e 14 como acompanhante de formações lideradas por Terry Gibbs, Roland Kirk, McCoy Tyner e Charlie Hayden. Os álbuns de Alice Coltrane são significativos para compreender os desenvolvimentos do jazz desde as décadas de 60 e 70 até aos dias de hoje. Thank you. Thank you.